O ideal é que o serviço de atendimento permanente tenha independência em relação ao centro de saúde. Isto é ir bastante longe. É fazer uma ruptura também com o passado. E isto é uma coisa que não agradará a toda a gente. Mas a mim também lhe digo já daqui. A mim não me preocupa nada absolutamente isto, porque sei que estou a defender, quero o melhor nível do hospital, uma melhor saúde. Eu defendo que tem que haver outro modelo de colocação dos médicos no serviço de atendimento permanente, que para já, numa primeira fase, aquilo que o nível do hospital tem que lutar, a muito curto prazo, é por umas urgências a sério. Umas urgências 24 horas com raio-x, com análises e com exames complementares. Isto é fundamental para o Conselho, é fundamental para evoluirmos na nossa saúde e, por isso, há aqui um grande trabalho. Foi isso também que eu apresentei ao Sr. Ministro, porque não faz sentido deslocarmos daqui os nossos para irmos à Arganiel e voltarmos para o Oliveira do Hospital. Oliveira do Hospital, com a dimensão que tem, admito, mas muitas vezes somos obrigados a ir à Arganiel. Perdemos tempo, que não se resolve nada e depois seguem para Coimbra. É contra isto que eu me revolto, é contra isto que luto, e não tenho nada contra a Arganil, não tenho nada contra a sub de Arganil. Gostaria que ela tivesse ficado instalada em Oliveira do Hospital, mas houve quem não deixasse, houve quem não fosse capaz de lutar, isso é verdade.